aprendi a nova lei. Alegria em nome da rainha e folia em nome de rei. Alegria em nome da rainha e folia em nome de rei. E aprendi a nova lei. Se é de terra que fique na areia, o mar bravo só respeita rei. Se é de terra que fique na areia, o mar bravo só respeita rei. Alegria em nome das estrelas e folia em nome de rei. Alegria em nome das estrelas e folia em nome de rei. Eu partirei, ai, eu voltarei, vou confirmar a nova lei. Alegria em nome de Cristo.